Ela quebra tudo no beat de Portugal. Marque no beat. Disse pra mim que eu não posso morrer sem virar milionário. Vê minha família sorrir todo dia como se fosse aniversário. Minha DM tá igual cardápio, só mulher de vários estados. Ela perde até a hora. Sentando, sentando, sentando, sentando. Ela joga a buceta na cara do mano. Começou a amiga, não tava nos planos. Na onda do MD começou a beijar a amiga na minha frente. Com essa cara de pátio, esse corpo de puta vai tomando do meu atente. Mais piroca do que Maria atrás da horta. Como amiga dela, prima dela, nem se importa. Violência na cama, ela não pede, ela me cobra. Tretinha na minha base ou num motel de quatro horas. Assim que eu vou tacando nas putas que eu sou cliente. Vai tomar dos menor quente. Ela quer o xiró e o CN. Quando vê minha tropa, ela se rende. Ninguém entende o que tem na mente do menor quente. A gostosa batendo na corrente. Essa bunda não tem nenhum concorrente. Virei cliente. Você tá ligado, bandida, meu carro. Não tem porta-luva, tem porta-calcinha. Coleção de xereca coroa. Coleção de xereca novinha. Na condição do menor quente, ela quer marolar. Rodrigo do CN te mandou te avisar. Ela ganhando mais piroca do que Maria atrás da horta. Como amiga dela, prima dela, nem se importa. Violência na cama, ela não pede, ela me cobra. Tretinha na minha base ou num motel de quatro horas. Assim que eu vou tacando nas putas que eu sou cliente.